dos sapos, eu não gosto deles. Eles são assustadores e mijam na gente. Esse sapo aqui é muito assustador. Além de amarelo, é preto burrado de cor. O sapo cururu é muito assustador, porque o nome dele não sei de onde vem. Esse sapo aqui é super assustador. Se eu visse ele, eu ia encantar de dor. Os sapos, eu não gosto deles. Eles são assustadores e mijam na gente. Teve uma vez que eu me dei mal. Um sapo pulou em mim, eu desmaiei e fui parar no hospital. Os sapos, eles são muito imprevisíveis. Se ele pular em mim, eu acho que ele só tá veneno em mim. É uma coisa que eu tô falando, então é por isso que eu tenho medo de sapos. Este foi o meu desabafo. Obrigado por escutarem.